Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. É isso mesmo, Demi, porque o Dejanes aqui tava dando aquela cipidu, porque ele inverteu a parada aqui, eu comi mosca pra variar, né? Faz fácil. O Ronca Ronca não tem essas coisas. Mosquinha dá um salgadinho, né? O Ronca Ronca não tem essas paradas, né, cara? Graças a Deus, não. Eu também não tô muito preocupado com essa, como é que se fala aqui, muito com a plástica, né? Não, porque a plástica radiofônica, já falou um termo chulo aqui, me controlei. Alguns acepipes aqui interessantes. Dentro das nossas previsões de Gavião Bueno total, né? Nós falamos da Mia, do Luiz Rascal, do Della Soco, que não deveria estar invertido, que os trocos dessa foto. Eu adorei o Kings of Leon, foi maravilhoso. Um detalhe que nós mostramos aqui, segunda-feira passada, ou retrasado, nós tocamos o Television. Com o Knocking on Heaven's Door, eles tocaram a música. Eles tocaram mesmo? Só 7 músicas, um show estupendo, mas muito curto. E tocaram Knocking on Heaven's Door do Bob Dylan, uma maluquice, espetacular. Outro detalhe que não tem a ver com o Tim. Ferrari, nosso ídolo, né? Nosso colunista, que tá sumido, desaparecido total, acho que foi sequestrado. Acho que do cárcere. Ele atualizou a crônica dele no site do Ronca Ronca. Então essa semana o Ferrari escreveu novas linhas, novas letrinhas para nossa torcida saudosa, né, cara? Outro detalhe, segunda-feira passada, dentro dessas cipitucas técnicas que acontecem, nós não conseguimos gravar o programa. E foi aquele que... Você cantou loucamente. Ah, logo aquele, cara. Não gravou, é. Oh. No final, nós cantamos juntos. Você teve uma... Frank Sinatra se revirou onde é que... Onde quer que ele esteja. O Elvis O Elvis já estava antecipando o que ele ia encontrar no Brasil. Então, como eu recebo mensagens de ouvintes nossos que gravam o programa, então, por favor, se você tem um programa e pode passar pra gente, em CD, evidentemente, né, pra facilitar as coisas, entre em contato pelo site do Ronca Ronca, ou pelo site da Rádio Cidade mesmo, mande e-mail dizendo que a gente faz qualquer coisa. Sei lá, eu deixo o Demi uma semana só com uma moça, então a Renatinha fica 3 dias com o nosso ouvinte de babada criança. Lembrando, Ronca Ronca confirmadíssima festa dia 18 de novembro, sexta-feira, no Odisseia, com Netunos no palco espetacular e lançamento e distribuição farta e abundante do CD do Future Head. Mas enfim, vamos falar mais um pouquinho do Tim Festival? Vamos. Quero saber, assim, o que... Essa é uma das canções de Elvis Costello que foi ressuscitada por ele no palco principal do Team Festival Clubland, que abre um disco espetacular que mostramos aqui recentemente, intitulado Trust. Mas evidentemente, quem acompanha o Tico Tico no site Ronca Ronca viu o quão demente eu fiquei depois da apresentação do Elvis Costello, que sem dúvida nenhuma eu falei aqui várias vezes, há quanto tempo a gente vem falando, porra, felizmente, graças a Deus, o Elvis Costello veio ao Brasil, ele é um dos últimos remanescentes, um dos últimos representantes dessa geração, começou com pub rock na Inglaterra em meados dos anos 70, como Joe Strummer, que depois virou o punk, eles fizeram punk. O Joe Strummer, o Elvis Costello, o pessoal que veio do rock de bootcamp mesmo, e a coisa foi tomando raiz e virou punk por outras razões, evidentemente. Então, ele é um dos últimos, né? Se a gente pensar em Grã-Bretanha, nós tivemos o Tom Verlaine aqui que representa isso em Nova York, né? Como americano. Mas enfim, o Elvis Costello é um dos últimos pilares dessa instituição. E veio ao Brasil no auge. O cara tem, porra, ele tem disco desde 76, 77, há quase 30 anos. E veio ao Brasil no auge absoluto. O último disco dele, The Delivery Man, é foda pra caralho, é espetacular. As apresentações do Elvis Costello são espetaculares. Ele se mete com tudo, desde música clássica, música experimental, né? Um camarada que tem um texto absolutamente característico dele, né? Representa aquela geração britânica, evidentemente, ele fala pelo planeta hoje. Enfim, eu realmente estava muito ansioso de assistir o Elvis Costello, e ele cumpriu exatamente com aquilo que eu esperava. Um show espetacular, do início ao fim, super ligado na plateia. Um repertório espetacular, onde ele desencavou músicas que, pelo meu conhecimento parco do repertório dele nos últimos anos, ele não apresentava. Every Day I Write the Book, trouxe coisas dos primeiros discos, Clubland, e uma simpatia no palco, né? Detalhe que as pessoas, né, gostam muito de trazer, a tal da atitude, a tal da postura rock and roll, né? Aquela coisa assim, não, porra. Tem que ter. Não, o cara tem... A organização do Team Festival, não sei por que cargas d'água, resolveu colocar mesa no palco principal numa noite com Television e Elvis Costello. Elvis Costello, como eu disse, é um cara que vem do bootkin. Ele não faz música pra tocar no Mistura Fina. Ele não vai tocar no Mistura Fina, vai quebrar aquela merda toda. Eu até falei do Gargarejo, lembra? Não? Até falei do Gargarejo aqui. Não, então. Exatamente. Então, resolveram botar mesa, não sei pra quê, evidentemente. Quando eu cheguei na primeira música do Televisão, já estava no palco, evidentemente estava todo mundo colado no palco em pé, né? Acabou o Televisão, espetacular, veio a segurança e limpou a área, para ninguém ficar no clima Mistura Fina assistindo Elvis Costello, que não é isso, né? Limparam a área. Cara, o Elvis Costello na primeira música mandou todo mundo levantar e chegar no palco, evidente, né? As pessoas vão reclamar, porque eu comprei o ingresso mais caro. Lamentável. Processe a organização, entra lá, não tem o estatuto do torcedor, deve ter o estatuto da música, do curtidor de música, vai lá e processa, eu paguei cento e tantos reais. E, porra, na hora que ele chegou e falou, chamou a rapaziada, vamos invadir essa porcaria aqui. Cara, não é sacanagem não, se eu não fui o primeiro, fui o segundo ou o terceiro a me levantar, e a minha mesa, sabe qual era a minha mesa, Demi? B2, eu tava quase em cima do palco. Eu tava cagando solenemente por estar sentado, não queria estar sentado naquela porcaria, entendeu? Se a organização do Team Festival tivesse trazido um choque da PM para garantir a virgindade ali da área entre as cadeiras e o palco, teria garantido, né? Porque o choque da PM ia segurar a turma para entrar ali. Mas o show ia ser uma bosta. É. Ele ia tocar puto, porque ele não tá acostumado com isso. Ele não toca assim. O DVD dele que a gente vem falando é gravado em Memphis, num lugar para 200 pessoas, e tem gente em cima do palco. Né? Pro artista é horrível isso, pelo menos para um artista como ele. Né, com as origens que o Elvis Costello tem. Então, foi espetacular a convocação que ele fez pra rapaziada invadir mesmo, e foda-se, que os insatisfeitos que piquem a mula, processo o Team Festival, vai pra casa. Não teve aquela galera que dormiu, não, né? Como não teve chance. Mas enfim, o Elvis Costello fez um show espetacular mesmo. Eu espero que a MTV reprise, né? Quantas vezes forem necessárias para que as pessoas possam assistir. Aprender, né? Foda, cara. Não, Não, e a banda dele, que não é o Attractions, que toca desde 76, 77 com ele, mas é um Impostos com um baixista espetacular, mas que tem o Pete Thomas, o baterista original, o Steve Naive, o tecladista despirocado, genial, um som que você não vê numa banda, é um som que ele conseguiu nutrir e criar ao longo de quase 30 anos, é uma coisa muito, muito mágica mesmo que acontece ali, né? Foi foda, cara, foda. Ô, Demi, você sabe o que é que faz uma canção ser inesquecível, não sabe? Não tem sei. Ideia? Não, tem. Vai lá. Minhas canções inesquecíveis. Than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby, I want you so it scares me to death. Can't say any more than I love you. Everything else is a waste of breath. I want you. You had your fun. You don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do. Dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. I want you. Did you mean to tell me but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. Knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. I want you. He toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. I want you. Truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you, I might as well be useless for all it means to you. I want you, did you call his name out as it held you down? I want you, oh no, my darling, not with that clown. I want you, I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you, I want you. Every night when I go off to bed and when I wake up, I want you. I'm gonna say it once again till I instill it. I'm gonna feel this way until you kill it. I want you, I want you. Minhas canções inesquecíveis. Agora a história é a seguinte. Ele sabe, o Elvis Costello, evidentemente alguém chegou pra ele e falou assim: ô bonitão, você tá indo pra um país que ninguém te conhece, né? Você tocou no rádio, numa rádio perereca que tinha lá na Niterói, chamada Fluminense, tocava Beyond Belief, Oliver's Army, Peace, Love and Understanding, tocava um repertório forte. Assim, mas a rádio não existe mais. Fez uma história, mas ninguém hoje em dia segue o que foi criado lá, não sei o que, babá. Então a única música sua, entre aspas, que andou circulando pelos ares radiofônicos, é a música do Charles Aznavour, She, que você regravou naquela bosta daquele filme Notting Hill. Então seria legal você tocar, porque essa, neguinho, vai levantar a mãozinha, vai acender isqueirinho, vai ser uma loucura. E ele cantou a porcaria da música. Porcaria entre aspas também, que a música é bacana e com ele fica melhor ainda, né? Tudo isso para dizer que depois de uma apoteótica passagem pelo main stage do festival, o Elvis Costello escolheu essa música para acabar a apresentação dele, meu amigo. Cara, é brincadeira, Demi. Puta que pariu, cara. Essa pergunta já tá. Passa macho assim na casa do caralho, presta atenção. Puta que pariu. Dying. I want you, if you need a second opinion, as you seem to do. E a Renata acabou de trazer aqui uma notícia que parece que foi veiculada pela MTV, que ele tá de quatro na cidade, né? Evidentemente qualquer europeu, né, pra gente estipular uma área do globo terrestre que baixe no Rio de Janeiro, por mais que todo mundo esteja armado até os dentes, vai se encantar com a cidade, que ainda é a cidade maravilhosa. Então parece que ele está loucamente circulando, né, pelo Rio. Parece que está compondo, hein? Renata, está compondo músicas no Rio de Janeiro. né? Quem sabe o próximo disco de Declan McManus a gente não possa ouvir canções, pepitas sonoras criadas por a Queen, né? Legal, vamos chamar então 2221-029, vai chamar? Valendo a promoção, né? Final do programa a gente lembra. Valendo a promoção, Nandão entra hoje às 3 horas da manhã, porque nós temos uma hora mais que a gente vai fazer uma homenagem ao John Peel. Que hoje nós estamos dando de cara com um ano da subida de John Peel, então o Nandão vai entrar às 3 da matina. Tá certo, já. Tá certo. Vamos fazer a última hora de 2 às 3 só com o Peel Sessions. Não, brincadeira, não. Fala pra ele que é. Ô, Nandão! Maurício, minha perguntinha. Essa edição do Team Festival foi uma das melhores, né? Mais ousadas e tudo, né? Ousada, mas foi uma das melhores. Se fosse organizador, você acha que faltou alguma coisa assim? Alguma tendência, algum estilo ali nesse festival? Faltou alguma coisa? Assim, em termos de estilo de música? Ou você acha que estava tudo ali? Não, tudo nunca vai estar, né, cara? Não teve música africana, teve? Acho que não. Não teve. Ou teve? Não, não teve. É bacana, eu acho legal. Teve pouco jazz, né? Eu acho bacana. Mas não é pra ser assim, os festivais de jazz, festival de Montreux, não é mais o que era, sabe? Mas é assim mesmo, faltar sempre vai faltar, porque você não consegue cobrir tudo, nem é pra cobrir tudo. A ideia também não é essa, né? Mas foi legal, ousado, né? Espetacular, pô. Aliás, como sempre, né? Através do festival, da organização do festival, a gente já viu o PJ Harvey, que jamais viria aqui sozinho. Né? A gente viu o Massive Attack, que provavelmente jamais viria ao Brasil. Né? Artistas que vêm trazidos por um festival de nome, né? Infelizmente, o anúncio é engraçado. Hoje em dia, qualquer um que cospe pra cima, vai fazer algum evento, alguma coisa, bota o maior festival do mundo de heavy metal. Aí acontece em algum lugar. O maior festival do mundo de reggae acontece em algum lugar. O Team Festival poderia colocar perfeitamente o rótulo, a chancela do maior festival do mundo, se quisesse. Eles, acho que é a primeira vez que eu vejo isso num evento grande, coloca um dos maiores festivais de música do mundo. Entendeu? A parada da modéstia. Da modéstia, né? Tem cinto de segurança na sua cadeira aí? Manda ver. Ah, rapaz, então eu não falei da promoção pela internet. Tá valendo a promoção com 5 ingressos dos duplos para Lamas domingo. Basta dizer a sua música predileta da banda pro telefone 2221-1029. E eu tô tão encantado com o Elvis Costello, que acompanha há tantos anos, do que ele mostrou, do repertório que ele impetrepou no Team Festival. Eu acho que eu não conheci duas músicas. Tem alguns discos dele mais recentes que eu não conheço muito mesmo. Mas o resto eu conheci porque, porra, eu toco essa bodega aqui há muito tempo, né? Eu fiquei tão empolgado, continuo tão empolgado. Eu saí de lá querendo ser congelado pra guardar o que tinha se apossado do meu corpo. Sabe? Congelado assim e acordar alguns meses depois. Tão positiva foi a experiência. Então eu tô tão nessa onda que pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm, eu espero que alguns componentes da nossa torcida tenham visto o Elvis Costello ontem no MAM. Então eu vou fazer um CD, olha, cara, eu não faço isso há 300 anos, eu vou fazer um CD única e exclusivamente com pepitas de Elvis Costello, lá do Beat Compacto, gravação não sei com quem, ele não sei aonde, não sei o que, bobá. Juntar essa trozobada toda, umas 20 músicas, e vou dar para um ouvinte que participar pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm, dizendo em sucintas palavras o que você achou da apresentação de Elvis Costello. Entendeu? Vou sortear um que vai faturar esse CDzinho feito com todo amor e carinho. E a promoção vale até meio-dia de amanhã, hein? I want you. We'll be right back. Ronca. Rádio Rock. Come on over here. What's your name? Say you wanna do what? You. Now I can see her from the tip of the stage. On the prowl like a beast in a cage. She made her way from the back to the pit. Lifted up her shirt so I could see a tit. Now goddamn y'all, wouldn't you know, she was a freak of the week from the North Carolina show. Hitchhiking, motorcycle biking, bus station riding, car trunk hiding, talking, walking just to make it to the show. Another no ticket, have an asshole. Stumbled to the stage, blacked out, tripped up. Woke up getting mouth to mouth from this fine young thing that I knocked down south. My cousin Kareem, I told him, nothing comes to a sleeper but a dream. You better wake up before it's too late, cause that funkadelic groupie might twist your fate. You better know how to please her, cause she's an OG teaser. Yo, you better beware, cause she's an old school coming from a high class skeezer. You better have your game up tight, cause if you ain't doing it right, she'll shave you dry, no matter how hard you try. Time of balling. Good times, the bad times are relic. You're looking at the backbone of a funkadelic experience. Tour buses and all. Hustlers will stand, hustlers will fall. You need a girl that will cook and clean for you. You need a woman that will never be mean to you. You need a lady that can read and write. Stick with you all day and sleep with you all night. Long enough to see the next day bloom, and you're watching your wallet will still be in the bedroom. So find a woman to go home with after the show. But what you don't need is a to the curb hoe. A to the curb hoe. To the curb hoe. To the curb hoe. A to the curb hoe. To the curb. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Não vim com sacanagem? Que eu sou honesto, hein? She's just hanging around. Que desorientação, hein, meu amigo? Antes desse groove infernal, ao fundo nós ouvimos o Parliament. Com a música Moonshine Hitter. E logo depois aí, um coletivo liderado pelo ultra mega produtor e baixista Bill Laswell, que junta o baixista original do Parliament, Billy Bass Nelson, Bernie Worrell, tecladista original do Parliament, Bernard Fowler, um cara da pesadíssima que faz vocal de apoio pro Rolling Stones. Vem ao Rio de Janeiro agora. Opa! Em fevereiro. Grandmaster Melomel. Enfim, só gente de primeira categoria, né, amigo? Valendo a promoção, né? 2221-1029. Ou www.radiocidade.fm. A promoção, um CD exclusivo que eu vou montar de raridades do Elvis Costello e vou sortear até meio-dia de amanhã entre os componentes da nossa torcida que mandarem algumas linhas sobre a apresentação de Declan McManus, popularmente conhecido como Elvis Costello, né? Que coisa de doidinho, rapaz, brincadeira. Hey, man. Como nós vamos até as 3 horas da manhã? Come on over here. De todas as três, nossa homenagem, nossa reverência, nossa saudade de John Peel. Aliás, falar em John Peel, o Marcelo Caipirinha apareceu essa semana. O cara tá amando loucamente, aí esquece de tudo, né? Normal, né? E amanhã no Tico Tico eu vou colocar um e-mail dele, muito interessante. Ele assistiu Arctic Monkeys agora em Leeds. Essa semana fotografou, tem duas fotos dos caboclinhos. É, e ele diz, em cima ainda da coisa da arma, do sim e do não, é, como que lá na casa onde o vento faz a curva em Leeds, ele tá com vergonha de ser brasileiro, de sair na rua. Usa aquelas camisas assim, né? É, Salvador, Flamengo, ele, né? Aquela camisa do Flamengo. Não tá saindo mais, cara. Tá com vergonha. É, pô, e aí? Como é que tá lá? Não, lá o clima é tiroteio, maluco. Mas enfim, a promoção com CD exclusivo de Elvis Costello só até meio-dia de amanhã pela internet. A promoção já vai acabar aqui, que o Nandão vai lá embaixo comer um sanduíche de mortadela e a gente vai assumir até as 3 horas. Né? Mas acho que essa enxurrada aí... Essa o quê? Essa enxurrada aí do não, acho que foi mais um protesto contra o governo, acho. É, com certeza, também, mas... Não, se fosse outra também época, é. De repente isso não poderia também não ter sido assim, né? Também é. Mas essa música é Funkadelic Groupie, né? Esse coletivo do Bill Laswell também criando um clima bacana pra caramba para a banda do George Clinton, que veio depois do Parliament, né? Já que o clima tá escuro pra caramba, vê se você, Demi, conhece essa música aqui, ó. É que não dá pra aumentar o ar-condicionado não, meu amigo, que esquentou aqui barbaramente, hein? Brutalmente, hein? Fala aí, fala aí. Olha aqui. Tá falando. Antes nós ouvimos John Mayall, um disco espetacular chamado Crusade, onde o John Mayall conta com uma banda, para variar um pouquinho, espetacular, né? Nada mais, nada menos que Mick Taylor, que depois foi para os Rolling Stones, no lugar de Brian Jones. O baixista John McVie, conhecidíssimo do Fleetwood Mac. Mega baterista Keith Hartley, um saxofonista Chris Mercer. Enfim, um disco I Can't Quit You Baby, clássico absoluto do blues, do Willie Dixon, que o Led Zeppelin brilhantemente gravou também, entre 300 outros nomes, né? E aí ao fundo Steve Marriott com Humble Pie, em sua formação totalmente despirocada. O solo de guitarra que você ouviu aqui é realizado por Peter Frampton. Esse disco foi lançado em 1971. E o Humble Pie com o Steve Marriott, sócio fundador do Small Faces, né? Junto com o Ronnie Lane, aquela coisa toda linda, maravilhosa. Steve Marriott, o Peter Frampton, Jerry Shirley, baterista da pesadíssima, e Greg Ridley, que tem com certeza absoluta nesses discos. Greg Ridley morreu ano passado. Ele tem um dos sons de baixo mais poderosos de todos os tempos no rock and roll, né? E a guitarra do Steve Marriott no canal direito e a do Peter Frampton no esquerdo. Olha. Demi, boquinha aberta, hein? É. Gosto de ver você assim. Gosto mesmo. Programa de viagem, rapá. Vem cá, quantos minutos a gente tem ainda no programa? 3 minutos, né? Aqui. É mesmo? Vai tocar mais, né? Bom, vou. A promoção tá encerrada. Vamos invadir. A promoção está encerrada com os ingressos 5 duplos para os Paralamas domingo. Já a gente dá o nome dos 5 felizardos aqui. E a da internet vale até meio-dia de amanhã. Daqui a pouco, né? Meio-dia de hoje, na realidade. É com algumas palavras sobre a sua observação sobre a apresentação de Elvis Costello ontem no MAM. Vou sortear um que vai levar o CDzinho. 20 músicas do Elvis Costello. Maurício! Peraí, pergunta... maluco, perguntinha. Renatinha, já temos os nomes aí, não? É mesmo? Quer, pode dar agora? Você sabe que eu tenho um amigo meu que, aliás, eu não vejo há muitos anos, que assistiu o Humble Pie no início dos anos 70. E ele me falou assim, cara, era um show absolutamente alucinante. E o Steve Marriott, ele não fala com as pessoas assim, tipo assim, ó, ah, a próxima música que a gente vai tocar é Rolling Stone, não sei o quê. Ele fala cantando. Eu vou cantar pra vocês, mas... Ah. Sabe assim? Até que parei. A edição da Mojo, que chegou ao Brasil, vem com um CD muito bacana, do punk nova-iorquino ali na meados dos anos 70, 75, 76, 77. Você aqui ouviu Johnny Thunders and the Heartbreakers empetrepando uma música do Ramones? Quer? Quero. Quer ou não quer? Quero, pô. Yeah. Peggy, what's Uncle Hurley, man? É, bicho, é assim mesmo. Não tá diferente, não, cara. Seguro. Aí está a banda irlandesa The Undertones, uma das favoritas de John Peel, numa sessão realizada no programa dele. Renata adora The Undertones, dá um toque, né, ó. Nós ouvimos o Here Comes the Summer. Deixa eu ver quando é que foi essa sessão aqui, ó, do Undertones. Ah, vai dar muito trabalho. Tem uma letrinha sinistra, gente. O trabalho dignifica o homem, né, cara? Gravado em 1979. Essa sessão do Undertones no programa de John Peel, nossa homenagem a ele, hoje, dia 25 de outubro, um ano da subida do mais importante radialista na música planetária. Não tô falando rock and roll, não. Tô falando de música folclórica, irlandesa, de música africana, de reggae, de música eletrônica, de tecno, do caralho a quatro. Falar em caralho a quatro é que apareceu aqui, Renatinho. Coincidentemente, aproveitar o Undertones ao fundo gravado no programa de John Peel para dar os 5 felizardos que faturaram o ingresso duplo. Por favor, carteirinha de identidade original na bilheteria, procure pela lista do Ronca Ronca ali na prosobinha de convidados, né? O Emílio Moreira, Verônico Martins, o Lipo Cavalcante, a Mariana Barbosa e a Miriam de Souza, repetindo. Miriam de Souza, Mariana Barbosa, Lipo Cavalcante, Verônico Martins e o Emílio Moreira. Domingo, eu não sei exatamente qual horário, deve ser mais cedo que sexta e sábado, né? Domingo é matiné. É, mas acho que é 19. É, enfim. É início da noite. É 19, é assim. Que eu fui apresentar uma banda dia desse aí, cheguei às 10, perdi. Não chega tão em cima do horário do show pra ter seu nomezinho ali identificado com mais tranquilidade, né? Undertone espetacular também, né? Vai, tem perguntinha? Ah, tem. Aqui. A partir da semana que vem, da próxima edição do programa, nós já vamos começar a fazer as promoções clássicas. A gente só fez uma, mas as promoções clássicas. Tá melhor do que, Renato? Tá me estranhando? Com ingressos pra festa. Com ingressos pra festa dia 18, hein? O Netunos e a distribuição do Future Heads é desorientação total que habitual. Vai ficar ainda melhor, né? Deus te ouça, que os anjos digam amém. Então, a partir do próximo programa, já promoção para festa, tanto pelo telefone quanto pela internet. Falando na internet, até meio-dia, a promoção que seria exclusiva do Elvis Costello, feito por Moa, com raridades absolutas do nosso amigo torcedor do Liverpool. Então, o negócio é o seguinte, é uma pergunta difícil até. Então, é porque, ó, anos só. De São Paulo... É, por exemplo, isso. A MTV fez há pouco tempo lá, né? A banda da MTV, né? O Dream Team da MTV. Ah, é. Legal. Como seria pra você a banda perfeita, a banda do Maurício? Desde o baixo, do cantor, guitarra... Qual seria a sua banda perfeita? O teu Dream Team, Maurício? E Renata, toda sua. É uma banda só. É uma banda só. E você tem isso na sua cabeça. Diz pra gente. Mas dá pra dizer agora, assim, de supetão, a sangue frio? É. Não dá pra mostrar uma música primeiro? Então mostra a música primeiro aí. Obrigado. Esse cara aqui vai estar na banda. Vai? Vai. Tá. Essa é pra levantar aquela turma que já tá babando no travesseiro, né? Repetir os nomes dos felizardos, cada um com ingresso duplo domingo para Lamas, tá? Mene de Souza, Mariana Barbosa, Lipo Alexandre, Cavalcante, Verônico Martins e Emílio Moreira. E antes do Prince aqui, nós ouvimos o Stevie Wonder com 8 anos, né? 11 anos de idade. Fingertips. Ele chegou na Motel com 10 anos de idade, sobre a primeira gravação dele. 11 anos de idade, mano. Então, na minha banda que você perguntou, o Stevie Wonder estaria nos teclados, órgão, piano, né? Vocal, bateria, baixo, tudo ele faz, tudo bem. Bom, vamos picar a mula, né? Não, vamos lá, fala aí, Maurício, quero saber. Geral quer saber, fala aí. Guitarra. Não sei, eu vou falar uma coisa, amanhã eu vou achar outra coisa. Isso aí gira loucamente. Não, existem alguns instrumentistas, evidentemente. Por exemplo, eu sou louco, tarado pelo baixista do Free, o Andy Fraser. Eu acho que ele é um, nessa onda rock and roll, blues, ele é não digo que ele seja o melhor, mas é o cara que mais me se comunica comigo tocando baixo. O Andy Fraser, baixista do Free, né? Foda, hein? Guitarra. Avisou o Nandão que ele vai chegar só às 3 horas? Avisei. Agradecer a participação da nossa torcida no programa de hoje. Espero que pela internet também a coisa seja graúda. Agradecer aos nossos muitos ouvintes que nós encontramos sexta, sábado e domingo no MAM. Gente pra Meireles mesmo, falando, dando toque do programa, falando do Nandão. Pô, Nandão chegando na rádio a partir das 2 horas. O cara tá bombado, hein? Uhul, tem toda uma comunicação, né? Toda uma infraestrutura, né? Que loucura, hein? Demi, segunda-feira que vem eu completo o time pra você. Tá bom, então. Mas vai pensar, né? É, se eu sair, conforme dizia minha avó, sai na urina, mas... Beijinhos, bye-bye, tchau. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.